96, decolado 08, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, boa noite, 96. Salvador, boa noite, 96, cruzando 87. 896, contato radar, subo 370. 370, boa noite, 96. No 606, autorizado decolagem de pista 10, vento 100 graus, com meia dúzia de nós. Autorizado decolagem 10, voo no 606. Voo no 606, decolado aos 13, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado. Controle Salvador, voo no 606, passa 1600 pés. 606, contato radar, voo 390. Para o 390, voo no 606, possibilidade de coordenar o voo nível 370 como final. É assim que o senhor fizer o contato com o centro, coordene, porque eu estou mais na mesma rota aí com 370. Tá ok, o voo no 606 vai informar para o centro. Gol 896, chame Recife 12545. Sim, boa noite, 96. Mesa 06, chame Recife 12545. Recife 45, no 6-0-6, obrigado pela retorno. Salvador, muito bom dia, TAM 3520. Direto Duna, desce 2000 pés, reporte localizador, ajustado 1013. Direto Duna, desce para 2000 pés, TAM 3520. Eu sei, obrigado. 8 no meio, Duna 2000 pés, ajuste no 0 no 3. 3 da 2000 no 8 no meio. LF, TAM 3520. 3520, torre 1895. 1895, Samara. Obrigado, até mais. Salvador, TAM 3520, boa noite. TAM 3520, boa noite. Ajuste 10013. Está autorizado pouso, pista 10, vento 090 graus com 7 nós. Cheque o trem. Trem baixo, checado, 3520.